è stata agora para iniciar o direito de passagem. Direito de passagem está para 2000 pés. O ajuste 190 no 2, autorizado o procedimento LSXT, reporte localizado. 2012, reportando a lote e o direito de passagem. Solo Salvador, uma boa, boa 983, informação ciente. Decolar, dá pra gente, meu Cabral? Então tá livre, iniciar a decolagem, vento 20 graus, 8 nós, evite sobrevoo do tanque, tá, tá certo. A seu critério. Transponder 5037, o controle é 120298. Realizado 360 conforme, decola 10 direita, da EL, da Bridge, após a Pesulona 6, 5037, 208, gol 9983. Está correto, sempre pronto, pushback, acionamento 1983. Demorar. Escobar, saiu do solo, senhor. Deixa o meu Escabral, confirmando 0165 no transponder, chame o controle no 208, morreu. Bravo. Autorizado táxi, dos quilos de luz. Reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7. Escobar, Escabral, prossiga. Recolou do seu aeródromo, vai com proa de Serra de Acunha, Elisia. Vai manter 500 pés, o nosso Cabral. Esse é o nosso Cabral, não na frequência do controle, mas ele quer. Tá bom. Veja 3-2, prossiga. Gente, ainda não recebi o plano, só um minuto para cópia. Controle, Julieta Bravo Delta voltando. Poderia confirmar se estamos livres da restrição vertical 3000, o Bravo Delta? Julieta Bravo Delta está livre da restrição. Ok, em ascensão para uma centena, Bravo Delta. Vamos iniciar para que horas? Confirme. Bem, só um minuto para cá. Localizador Gillette Vitor Charlie. Gillette Vitor Charlie, complete a aproximação final, chamei torre na frequência 18.95. Torre 1895, obrigado, Vitor Charlie. Torre Papalão do Gillette Vitor Charlie. Gillette Vitor Charlie, prossiga. Tá na final da 10 aqui no no ILS, gerente, você tá certo. Pouso, pistão no zero. Negativo, quando mais próximo cancela e prossegue para 17, se possível. 7, aposto para o cancelamento, Vitor Charles. Charles, aposta. Gente, é, o que eu tenho aqui tá vencido, você fez alguma DLA? Sete a minutos que eu vou checar e já volto com a papel. Paulo, bom dia, eu vou no 397. Uno 397, é o número 3, para a cópia, aguarde que a gente fez. Na escuta, com o Uno 397. Que quilo, além da cola pistão no 7, 250 graus 79. Gilete Vitor Charlie profana a mudança de regra e prosseguir para o ano 7. Gente, só um instante para a coordenação. Na final do ano 7 estabilizado. Porta lá na final do ano 7, Gilete Vitor Charlie. Autorizado Recife, nível 090, via correção. Saída Conde, curvando à esquerda, após decolagem, via Golfo 677, está no transponder 0232. Já estou avistando aqui. Gente, pode 32, celebre o cenário, repassa táxi. Tá de base pra final do 7 aqui, Gilete Vitor Charlie, tá observando a cena aqui. Gente, Gilete Vitor Charlie, autorizado então em trabalho, entre 30 graus com 8 nós, e pousar pra cima 7. Charlie. Lima Papa Mike, livre acionar, aguarde cota, se aí em dia, com Índia. Livre acionar, Lima Papa Mike. 397, cota. Vou na 397, na escuta, prossiga. Autorizado, Congonhas, São Paulo, nível 360. Pronto, obrigado. Decolagem da 0, curva na direita, perfil de saída da Euler da Bridge, intercepta para Zulu no meia, até Brava até o Zulu e após conforme a rota do plano. O transponder acione 05, correção, 5051 e controle aperi 120.8. Positivo, autorizado para São Paulo, Congonha, nível 360. Decolando da pista 10, procedimento na Euler da Bridge. E após ato do 16 até Belo Horizonte, transponder 5051, controle 120.8, ou 1397. Está corretinho, pronto, puxa o aquecimento na posição 03. Vai reportar a Gol no 397. Boa. Autorizado, Serra Índia, Eco Índia, 500 pés, decolagem a partir do Pátio 3 com proa Noroeste, em coordenação com a Torre, acionando o transponder 0117. Que controla Bariano 20.8, Lima Flamengo. Autorizado o LC, a Serra Índia com Índia, com proa de decolagem Noroeste, em coordenação junto à Torre, acionado 0117, 120.8, 18.95, Lima Flamengo. Confirme o POB, por gentileza. 01 a bordo, com 1 hora e meia de autonomia. Autoriza a acertar o PRO 2500. Autoriza 2500, ajuste 9092. Graças, eu não passará de bem-vindo. Pushback acionamento 59983. Dizendo que a equipe de sala é porta TF, 1983. Contra. Já acione, chame pro protocolo. Autorizado até o hotel, PSO 32. No hotel chame a torre em 118.95. O ajuste no 012. Dan 3198, a sua identificação, chegada a Mari, desça para o 050. O Lima Papa Mike, da presente decolagem conforme instruído pelo solo, vento de 40 graus com 8 nós. Lima Papa Mike. Papa Mike, fora do solo. Lima Papa Mike, decolando aos 23. Chama o controle 120.8. 120.8, Lima Papa Mike. Papa Mike, decolado com proa noroeste. Papa Lima Papa Mike, ciente, vai manter 500 pés. 500 pés com a proando Sierra Índia com Índia. Lima para o Mike, confirma o código acionado. 0117, conforme copiado. E te informa o visual com o local de pouso. Estará quando o visual com o local de pouso, Lima Papa Mike. Autorizado a alinhar e decolar, né, a partir da intersecção. 0509-432. Logo 1397, portão 3, solicita pushback e acionamento. Gente, mantenha a posição, tenha o tráfego terminando o push no 05, após o mesmo ser autorizado. Mantenha o escuta e aguarde. Aguardando o gol no 397. Salvador, Oxenai 6140, informação November, bom dia. November, confere, dá pronto cópia, o Oxenai 6140. Pronto, 6140. Tá autorizado, Maceió, nível 250. Via Peru Whisky 58, decolagem da 1-0, curvando à esquerda no perfil da Puca, transição Caju. Acena no transponder 5053 e controle aéreo 120.8. Oxenai 6140, autorizado Maceió, nível 250, via Peru Whisky 58. Decolada 10, curva esquerda, saída pública, Caju, o transporte 503, controle 2018, 6140. Está confirmando o transporte 5053, está correto, pronto, chame pronto para o pushback e acionamento, o chame 1140. Isso, maior pronto, transporte 5053, acionamento. Alfa Lima, Papa Mike, frequência livre. Presente, frequência livre, obrigado, bom trabalho. Graças, Lima, Papa. Fábio 7201. Está decolado na Conde. Pastor 32, decolou 27, chama no 20, décimo de controle, bom voo. 208, Pastor 32, boa tarde. Táxi 983, 181, 356, Galeão. Pastor 32. Abraço para o 090 na saída Conde. 090 na Conde, Pastor 32. Com voo no 8983. Voo no 397 ao solo. Voo no 397 na escuta, prossiga. Fazendo o que precisa solo após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, está livre no 03 e porta táxi. Vai coordenar a voo no 397. Confio para o controle. 207, ação de indicação na chegada BONF, desça para o 060. O nome é o PES, decolagem da 1-0, curvando à direita, corredor Xé, transponder 0122 e controle 120.8. Segunda 93, mantém a porta de espera. Fui 01. 983, guardarão um assinante no ponto de espera. Está sendo feita uma inspeção na pista para verificar a respeito do animal que ingressou. Ah, ok. Tango Juliette Bravo Delta, chame o Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Quilos do Lua, autorizado 3500, ajuste no 0 no 2, reporte visual com o local de pouso. Bruno 983, autorizado a decolar, custo no 0, vento 020 graus, 5 nós. Além decola, 983. Papa 397, está pronto para o táxi 120 a bordo, alternando Galeão com 4 horas e 18 minutos de autonomia. Gente, via Índia, Alfa, Torre, 1-8-95 no ponto de espera. Quem negar, 1-0-1-2, bom voo, gol no 397. Táxi autorizado, Índia, Alfa, gol no 397, bom dia. Azul 4207, lista para 4000, ajuste 1-0-1-2. Salvador, bom dia, gol no 397, no ponto de espera da 1-0, está pronto para decolar. Back and start up. Coordination ground stand, report back to taxi, section S6140. In ground coordination, we'll call for taxi, section S6240. Liga para o motor e fala. Vamos para o controle 208. 93. Fica mais telefone, confirme e parte a pista que decola. 3. Sou 1983, contato radar, sou para o 360 na saída da Euleda Bridge. 360 da Euleda, 983. O meu Alfa Alfa, confirma o empate e a pista de decolagem. Só um minuto para cópia. Camargo uniforme cópia. Autorizado, Serra Bravo, Fox, Índia, nível 380. Decolagem da 1-0, curvando à direita, no perfil da saída da Euleda Bridge. Intercepta o peso 1 no meio, conforme a rota do plano. Acena no transponder 5044, controle a pele 120, decimal 8. Leda e após Bridge. Confirmando 35044, está correto, chame pronto. Correção, para início de táxi, chame a torre 1-8-95. Oscar, Mike, uniforme. Um bom dia. Contra de Salvador, muito bom dia. Gona 397, perfil da Euleda Bridge. Gona 397, contato radar, turno para o 360, cumprindo o perfil da Dael. 360, autorizou, mantém o perfil, Gona 397. E após, conforme a rota do plano. Acenando o transponder 5025 e controle a pele 120-8. Gente, passou 3-2, tudo para 1-1-0. 1260 do Cigar. Descendo. 260, sim, já acionei a identificação, descendo para o 050 na chegada Mário. Vamos ao ground, acionando 140. We have 132 on board, alternating Sierra Bravo Romeo Fox, endurance of 1 hour 50 minutes, request taxi. Detect taxi into holding point runway 10 via India Alpha. Beleza. Holding point tower, frequency 118.95Q181012. India Alpha, holding point runway 10, call tower 118.95. Altimeter 1012, 76140. Salvador, voltando 3198, passando externo, embaixo travado. 3198, autorizado, visto no 0, não com a ficha. Localizador. 2000, 092, reportando o localizador do S3, 4207. 50 graus, 89. 50 com 8, obrigado. Tower, one four zero, ready, no terminal, one zero, ready for departure. Six one four zero, do you have the traffic on short final sight? We have the traffic in sight. Okay, so I was out of town. After landing of the traffic, line up and wait, we can hear six one four zero. 140, 090, curva na direita, no perfil da saída da Leda, após Ileus. Acena no transponder 54, correção. 5047, controle 120, decimal 8. 140, autorizado para Ileus, decola da 10, curva direita da Leda. 5047 no transponder 128, decimal, correção 120, decimal 8, trip 5295. Após Leda, voa direto e Leos, tá ok? Após Leda, direto e Leos, o 5595. É correto, eu me planto pushback, acionamento no patch 3, o 5595 da tripla. Vai chamar.